Garganta estranha, quando não te vejo, me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha, tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Minha garganta arranha, tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Veio madrugada perturbar teu sono, como um cão sem dono me ponho a ladrar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Sei que não sou santa, às vezes vou na cara dura, às vezes ajo com candura pra te conquistar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar. Vim parar nessa cidade por força das circunstâncias. Sou assim desde criança, me criei meio sem lar. Aprendi a me virar sozinha. Se eu tô te dando linha é pra depois te... Aprendi a me virar sozinha. E se eu tô te dando linha é pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha. E se eu tô te dando linha é pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha. E se eu tô te dando linha é pra depois te abandonar. Abandonar. Aprendi a me virar sozinha. E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar.